Afirmativa, até 2000 pés, tomará estabilizado. 2000 apertará estabilizado, 35240. Cheiro do gol 924. Confirme, o 924. Até quanto, 924? Confirme. O gol 924 desce até quanto? Desce até 3000 pés, justo 1017. 3017. Controle Salvador, Papai Uniforme Índia Serra, passamos aqui. Índia Eco Serra, corredor forte, na escuta do controle, a 1000 pés, realmente, informe 20 mil, de Salvador. Certo, Índia Serra, inicialmente 1000 pés, acho que mais 20 mil. 573, ou 1974. Porta, push, back e acionamento, 1974. Posicionamento, 7-4. O Índia Eco Serra, controle. Pro, siga. Confirma a altitude final que o senhor irá prosseguir para Aracaju. Pode manter aqui, meu pé, tá bom, senhor, via litoral. Sente, confirma o estimado de ingresso para terminal Aracaju e estimado de pouso. Estimado de pouso, mais 1 hora e 20 minutos. E para ligar a sua terminal, é mais 45 minutos. 04, no solo 04, livre direita, semi-solo, 121, no decimal 9. Direita, solo 219-338-04. Você pode prosseguir na descida? Completa aproximação, descendo para 1700 pés, em Simbra. 1700, 35240. Confirma a atitude que o senhor mantém agora. 2000. Sente. Completo final, chame torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, 5240. Via controle 120, decimal 8. Aciona 5547. 2 para pouso. Número 2, 5240. Confirma o nível 180, reporta para o táxi, trova 9 anos. Salvador, tá 3084, livrou a pista. 3804, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11. Web 6741 autorizado, decola de imediato. Gente, Web 6741, eu tenho duas aeronaves se aproximando no final. Após será autorizado sua decolagem. Vai aguardar então, 6741. Web 6721, no solo 06, livre direita, e um solo 121, decimal 9. Baixado e travado, livre pouso, 35240. Estou confirmando o 6741, vai ter que aguardar mais os dois pousos ainda. Web 6741, após a aeronave na final, tem um Boeing 737 da Gol. Após, será autorizado seu decolagem. Ótimo, 7-1. Confirme, por gentileza. O 924, passando Duna, no IL. Certo, completo final, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 286, vai chamar. Torre Gol no 924, boa. Bom, 924, está sendo a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Guarda. Solo 0 9, direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, chamando solo 121, decimal 9, 5240. Uno 697, ação unidentificação, chegada a ponte, décima até 4000 pés, ajuste de altímetro 10017. 4000, 1017, chegada a ponte. Controle Salvador, Goro 600, boa tarde, formação Rodeu, passo 2 para 150. Uno 600, ação de identificação, chegada a Mare, décima tem 050, ajuste de altímetro 10017. 050, 1017600. Uno 806, guarda quatro. É a saída, senhor? Web 741, Molin, mantém cabeceira 10. Molin, mantém, 741. 600, foi ITAP. ITAP, gol no 600. 30 Aracaju, da cola pista 10 com a esquerda, sai da Puca, pressão Caju, controle 120 da cima 8, acima 5576. Corrigir 5574. Autorizou Aracaju, nível 230, decola 90, curva esquerda, Puca Caju, 208, controle, 5574, transfone, gol 806. Tá correto, a porta puxa. Aí. Decimal 9. Autorizado táxi, ponto de espera da hotel, chama a torre 18612 para cruzamento da pista. Confira a POB, autonomia. 2 a bordo, 3 0. As infestão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 1 no 9. Livre decolagem, né? 7 batão. Salva 91, não mantém a posição. 924, boa tarde. 924, que se Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10. Aracaju irá chamar o controle na frequência 1203. O senhor tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais? Frequência livre, 1203, Aracaju, muito grato ao retorno. Desse mantém a 2 mil pés, ajuste 1017, informe o final do procedimento LS, o que foi? 2 mil pés, 1017, tomar no sinal, pode ser sinal do whisky? A gente serve que o 366 para o final do procedimento whisky. Na presente, serve que o 366, sinal do whisky, 1600. Com restrição de altitude, por nós vamos. Estava na vila, o jantamento na 017. É, restrição em altitude. Mas, 91, sem restrição de altitude, decolado ao 17, controle 208. 208. Controle, prova na vila. Controle, prova 91. Prova 91, no contato radar decolagem, sub e mantém o nível 180, saída da El. 180 na da El, 91. É? 40089 da Azul, pronto para o táxi POB94, autonomia 3 horas e 50, alterna Confins. Confins, alternando Azul 409, taxi de Alfa, fonte para todos 86, aqui, né, já? 1017. 1017, Índia e Alfa, torre 186, não pode estar, 4089 Azul. Logo 7408, tiver funcionamento. Autorizado, tiver funcionado, tá aqui no 7C4. E puxa, passaria para o táxi 089, ponto de espera da 1-0 para pronto. Azul 4089, a linha é de fala, pista 1-0, vento 1-0, grau 1-0-9. Autorizado a linha, decola 1-0, Azul 4089. Boa tarde. Fortaleza 330, Brasil 19, decola pista 1-0, curva esquerda, saiu da mão, transição frote, controle 120-18, acena 5572. Para Fortaleza, pela Brasil 19, decolador 10, primeira curva para a esquerda, saída é Momo Frote, controle 1208, transponda 5572-6721. Olha, tem a porta para o USP, essa 2 vem, né? Sente, Mercedes 1. Voo no 697 desce até 3.000 pés, ajuste de altimetro 1.097, completa a redução para 189, o tráfego precede está acumulado de 790. É Azul 4089, decolado 22, chame controle 120, decimal 8. 208, controle 4089 da Azul, boa. Decimal 62. Completa, chama de 862, 600, tá ligado. Voa no 697, desce até 2000 pés, ajuste 1017, informe final do procedimento LS, é o que foi. 2000, chamarei estabilizado, 697. Alpha Control Azul 4089, request to level 1500. 4089 with the contact departure, climbing and maintain at level 360, Bell departure. Bell departure clear for level 360, so 4089. Estou em Salvador, muito boa tarde, gol na 600, final da 1-0, agora 7 milhas, baixar o trabalho visual. Voo 600, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 109. É livre pouso, pistão 10, gol no 600. Pouso 4089, request direct to dial. Clear, fly heading now. Fly heading dial, azul 4089. 697 visual. 2697 completo final, chame 2 e 18 decimal meia dúzia. 18 meia boa. Salvador, boa tarde, no 697, baixou e travou, 1,5 milímetros de indeterra. 1,697, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda. Salvador, boa tarde, é o TRIP 5489, ciente da informação, se é? 5489, confirma... Tem algum italiano de planta? O nosso estimado de calça de fora é o 1705. Eu gostaria somente de saber qual a saída prevista para a Vitória da Conquista. Saída boa, elefa, ponte direto. Bora, eleva direto, ciente o 5489, na sua escuta, assim que possível, aguardando a autorização. Salvador, gol no 600, boa tarde. 600, boa tarde, taxi Alfa, mantém posição de Juliette. Que o senhor segue via Alfa, aguarda de Juliette, 600. Salvador, gol no 754, sinalização para o táxi, são 142 a bordo, 4 horas e 5 Fortaleza. Autorizado táxi, Indial, fonte para 286, que negar 90, 97, eu vou no 150. Parte de Alfa, ponte para 286, 90, 97, ajuste 1754. Gol no 600, vai tentar aeronave de companhia futura da VAR, que está taxando o pátio, cedendo no mesmo passagem no Juliette, após portão 09. Queria passagem na aeronave da companhia, após prossegue para o 09, guardante da Juliette, 600. Azul 4089, passing by level 1304-2360. Roger, mantém on frequency. On frequency. Mantém your frequency, 4089 Azul. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol 1328 com a informação, Romeu. Gol 1328, acionando de educação, desce Matheus 050, voando em TAP, ajuste de altímetro 1017. Vai, TAP 1017, identificou, gol 1328. Fechame solo, 121, décimo 9. 219, boa. Ele poderia só coordenar a possibilidade de um 328 efetuar o procedimento de LS Whisky da 10? Ok, está. Após etapa, está autorizado o voo CR 2366 para o final do procedimento de LS Whisky, pista 10. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, 1754.0 pronto. Boa tarde, Golo 754, fiz turno zero, autorizado a alinhar, decolar 100 graus com 10 knots. Evidente, decolada no zero, 754. Alfa Alfa Juliette CD 08 Portão, confirma o Golo menos 7. Portão 08, Golo menos 7. Afirma. Verdade. Azul 40, não, azul 4089. 4089 azul. Ok, plant now, flight level 180, call now, receive center 125.1, if enable 13325. Ok, Brazil center 1251, alternate 13325, azul 4089. Flare. 491. Escuta. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna no 3325. 251-1325. Chame o Xané 6320, formação Romeu. Xané 6320, adicione identificação, voe ETAP, descendo até o 060. Ajuste o altímetro no 0, 17. Decoladas 31, controle em 1, 20, décima 8, Logagem. 208, boa tarde, obrigado. Cadê o Vitor Mike Quebec, voz direta rotatória? Autorizado. 6320. Confirme. Alexandre 6320, assiste, mantém 160. Autorizado 060. O Oxené 6320 voando é posição ETAP, ajuste o altímetro no 0, no 7. 060 está pelo Oxené 6320. Pastor de Salvador, boa tarde, 754, 1900 na FUCA. Voo no 754, contato radar, sube e mantém o 390, saída da FUCA. 390 FUCA, 754. Oxené 6315 na escuta.